anunciada a primeira expansão para Gloomhaven, Street Fighter de Miniature Games no Kickstarter, Pelagos e Triora entram em financiamento na semana que vem. Sejam bem-vindos a mais um podcast notícias do Jogatina BG, o Jogatina BG News. Eu sou o Zabuzeta e novamente estamos aqui cobrindo as notícias e principais destaques que rolaram aí ao longo da última quinzena, no intervalo de 22 de março a 5 de abril. Bem, vamos lá então, começando, lembrando que você pode seguir a gente nas redes sociais, pode seguir no Twitter, @jogatinaBG ou @jogatinaBGNews. Você pode curtir nossa fanpage, facebook.com/jogatinaBG. Se inscreva no nosso canal também lá no youtube.com/jogatinaBG e entre nos grupos do Telegram que vai estar linkado aqui na postagem desse episódio. E antes de começar o episódio, temos que falar de algumas novidades do Jogatina BG. Na semana passada tivemos o podcast número 52, onde falamos sobre diversas jogatinas. Teve Hyperborea, teve Memoir, teve Tokaido, teve Battlecon, teve Lifeboat e muitos outros jogos interessantes. Eu convido vocês a escutarem o podcast lá de jogatinas que a gente fez na semana passada. Também saiu o Ficha do Jogador no final do mês. Ficha do Jogador, onde eu sou entrevistado esse mês. Eu avisei no último news que seria com a participação do Masaoka lá da Fanbox Curitiba, mas teve um conflito de agenda, a gente até gravou. Vai pro final desse mês de abril, né? Mas pra não deixar vocês na mão com atraso, a gente acabou fazendo esse primeiro episódio do dossiê do Jogatina BG, onde a gente quer fazer episódios com todo mundo da equipe. Isso mesmo. Vai ter a Jéssica, vai ter o Iha, vai ter o Oxande, vai ter o Snake. Então todo mundo vai participar de futuros dossiês no Ficha do Jogador, aqui no podcast do Jogatina BG. Outro recado importante, lá no nosso YouTube tivemos mais um vídeo da Week. Eu falei sobre a mecânica interessantíssima, a mecânica amada por muita gente, que é a mecânica de alocação de trabalhadores. Então vai estar também o link na postagem. Falando em YouTube, a Jéssica e eu, a gente começou a jogar uma variante do Descent, uma variante de Overlord feita através de um D6, e a gente tá fazendo isso ao vivo. Então fique ligado nas redes sociais, ou até mesmo aqui no canal do Ludopedia, se inscreva, né, pra saber quando a gente vai fazer as próximas lives. A gente vai deixar previamente aqui agendado que vai ser durante o domingo, a partir das 2h30, a gente vai confirmar nas redes sociais. Então, previamente, 2h30, a gente começa a próxima live da segunda parte, né? Depois do interlúdio do Descent, com a variante D6. Outra coisa também importante, né, que a gente tem que falar aqui também, é que na próxima quarta-feira, nós do Jogatina BG, lá no youtube.com/jogatinaBG, nós vamos realizar a gravação do próximo podcast do Jogatina BG ao vivo. Isso mesmo, então, espero que vocês acompanhe, anote na agenda aí que vai ser a partir das 7h30 na quarta-feira, 19h30, pra gente fazer a gravação do nosso podcast do Jogatina BG, o podcast Carro-Chefe, certo? E antes da gente começar esse podcast, temos que agradecer pessoas incríveis que nos ajudam financiando nosso podcast, como é o caso do meu amigo querido, que é o Eric Santos, lá do Overkill Podcast. Ele é um dos nossos padrinhos e colabora mensalmente lá na nossa campanha, lá no padrim.com.br/jogatinaBG. E se você quiser ser uma pessoa incrível como o Eric, entre lá na nossa campanha e considere se tornar um padrinho da nossa campanha. E cara, muito, muito obrigado mesmo a todo mundo aí que tá colaborando. A gente completou um mês de campanha, eu falei recentemente lá no grupo dos padrinhos no Facebook, fiz uma live falando, e eu tenho que agradecer muito, assim, porque pra nós, assim, é muito gratificante ver que pessoas acreditam no nosso potencial. Então a gente agradece de coração. A gente também fez a live no grupo dos padrinhos lá, falando sobre o mês em si, né, que a gente quer fazer sempre, e fazendo sorteio das duas cópias do Melvin vs. Kronk lá, oferecido pelo Renato Simões, lá da Geeks and Orcs, né? Um agradecimento especial ao Renato aqui. E a gente quer fazer a próxima live desse sorteio ao vivo no YouTube, para que vocês acompanhem também, para vocês verificarem como que é a transparência da nossa campanha, mostrando todos os gastos que a gente quer fazer. Então, entre lá no padrim.com.br/jogatinaBG e seja pessoas incríveis como o Eric Santos. Então, agora vamos lá para as notícias. Começando as notícias aqui, a gente tem que separar elas relativas ao território nacional. Isso mesmo, o Brasil tem várias notícias interessantes aqui. Em relação ao intervalo de 22 de março a 5 de abril, teve lançamento do Potevin lá da Mandala Jogos, né? Que é aquela arte bem parecida com a arte do Cup. É um jogo que eu sei que o Diogo, né, da nossa equipe, também tá muito maluco por esse jogo. Então acompanhe lá na página de lançamentos do próprio Ludopedia, que faz lá, se acompanha lá no menuzinho. Então bem show. O jogo Arena The Contest, ele é um jogo tático, né, de miniatura, aventuras de 1 a 8 jogadores. E teve um financiamento lá através do Kickstarter. Tá rolando ainda, então vai estar linkado aqui na postagem. Tem 21 dias. Eles pediram 50 mil doletas, né? E atualmente tá em 450 mil. Ele é um jogo de combate, como eu falei, tático, de 1 a 8 jogadores. Tem muito dos ilustradores, os designers são brasileiros. Esse jogo é pela Dragori Games, né? Lá fora. E olha só, também tem uma novidade que foi anunciada pela Redbox, né? A Redbox vai fazer a distribuição, não a publicação. Ela vai distribuir no Brasil o jogo Arena The Contest em julho desse ano. Então, quem quiser saber um pouco mais, o link do Kickstarter, o link também da Redbox, vão estar na postagem desse episódio. E semana que vem vai ter vários financiamentos coletivos começando. Começando pelo pessoal do Pelagos, né? Um jogo que eu tive o prazer de jogar durante o World RPG Fest com o criador. Eu também joguei um pouco também com o Anderson Butileiro lá do canal Deathmatch essa semana, que chegou a cópia de avaliação, né? De protótipo aqui. E a gente quer falar um pouco mais sobre ele. Provavelmente eu vou dar uma comentada sobre esse jogo durante o podcast na semana que vem ao vivo. E o financiamento dele começa no dia 11 de abril, na semana que vem. Isso mesmo. Vai ser 11 de abril, quarta-feira da semana que vem. Outro financiamento que começa na semana que vem, que esse vai ter uma parceria com a MeepoBR, vai ser o do jogo Triora Cidade das Bruxas, do Michel Alves. Ele começa no dia 10, ele vai ser através do Catarse, então links também na postagem. E lá fora, mas também jogo brasileiro, né? Tem um monte de jogo brasileiro, cara, é muito legal ver jogo brasileiro lá fora, tendo bastante destaque, como é o caso do Arena The Contest, né? Que tem muito brasileiro envolvido na produção, mas no caso também do Galaxy Hunters, que aqui no Brasil foi lançado como Caçadores da Galáxia, do Daniel Alves, com a Taverna Games, né? E esse financiamento no Kickstarter vai começar no dia 11 do 4. Então, semana que vem, muitos brasileiros aí vão estar torcendo os dedos aí, cruzando os dedos, né? Pra que seus jogos sejam financiados. E eu, cara, eu recomendo a todos dar uma olhada lá nas campanhas que vão rolar durante a semana que vem, certo? Então, vamos lá para as notícias do mundo. Começando com as notícias do cenário internacional, vamos aqui para Fantasy Flight. Tiveram várias notícias interessantes, mas aqui que eu separei é que, obviamente, né, não tinha como ser. Como saiu o Star Wars Legion, o jogo de miniaturas de wargaming da série Star Wars, foi anunciado expansões, como no caso do Han Solo, obviamente, e do General Veers, né, que ele é um general que tem uma miniatura de AT-ST. Eu acho que você enfrenta ele durante o primeiro cenário, ou você encontra ele durante o primeiro cenário do Imperial Assault. Então, fique ligados aí, vai estar linkado na postagem. Também foi anunciado um novo investigador no universo de Arkham Horror LCG. Esse investigador se chama Calvin Wright. Então, pra quem quiser saber um pouco mais sobre Calvin Wright e todo o seu background, vai estar linkado na postagem também. Saindo da Fantasy Flight, durante a semana passada, né, teve o 1º de abril, durante o domingo, na real, e teve vários anúncios, assim, tem alguns, assim, que não ficaram tão claros, mas, por exemplo, teve um anúncio no 1º de abril, que foi da primeira expansão do Gloomhaven. Essa expansão se chama Forgotten Circles, e ela tá prevista pra outubro de 2018, até que digo o contrário. Vários jogos foram anunciados, assim, tipo, de brincadeira, 1º de abril, mas teve um ali que eu não tenho certeza se foi realmente anunciado, que é o Fields of Mars, que é isso mesmo, mistura Fields of Green com Terraform Mars. E quem fez essa pegadinha foi o pessoal lá da Fraxelius Games, né, da Fry Games. Então, se quiser saber um pouco mais, também vai estar link na postagem da brincadeira deles. Teve várias brincadeiras interessantes, obviamente, muito dessas brincadeiras acabam vendo a luz do dia, mas a gente só divulga realmente quando for confirmado, certo? A editora Labo de Joux, sei lá como fala em francês, anunciou um jogo chamado Netatanka. Esse jogo é do mesmo designer do Shakespeare, né? Que é Hervé Rigal. Esse jogo, ele tá previsto para ainda esse ano. Ele é um jogo que se passa num cenário dos nativos americanos lá, nativos norte-americanos, digamos assim, porque pode envolver também o Canadá, né? Cara, é bem legal, assim, questão de arte, tá bem bonito. E vamos ver como que vai ser. Ele vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores, com previsão de jogatina de 1 a 1 hora e meia. Outro anúncio aqui foi da Aege, né? Ela anunciou para final de junho a versão The Bigger Geeker Box do jogo Smash Up. Isso mesmo, aquele jogo cheio de crossovers absurdos. E agora vai vir com uma versão ainda maior, né? Com várias expansões lançadas juntas ali. Porque, querendo ou não, quem entra hoje no Smash Up vê uma porrada de coisa lançada, de expansões, de facções diferentes. E essa The Bigger Geeker Box vai ser bem interessante para quem gosta, para quem quer ingressar em Smash Up. Tomara que saia no Brasil. Eu duvido um pouco, mas quem sabe. A Kumano Notch anunciou a primeira expansão para Rising Sun, que mal chegou lá fora, né, na semana passada, e essa expansão vai se chamar Dynasty Invasion. Ainda falando da Kumano Notch, da Simon, foi anunciada a data de lançamento da expansão Houses of Renaissance, do jogo Lorenzo e o Magnífico. Essa data ficou para 27 de abril, que foi divulgada lá no Instagram deles, então link também na postagem. Eu havia anunciado nas edições anteriores a respeito de uma nova expansão para Viticulture e já começou a pré-order dessa expansão chamada Visit from the Rhino Valley. Então também link na postagem. A Hasbro, né, com a sua linha de fazer Monopoly Gamer e novamente com parceria com a Nintendo, ela anunciou mais um jogo, dessa vez voltado para Mario Kart, isso mesmo. Vai ter miniaturas dessa franquia, que eu gosto muito, apesar que eu digo no caso Mario Kart, tá? Não Monopoly, mas as miniaturas estão bem bonitinhas. Tomara que seja um jogo que tenha uma questão interessante, porque faz sentido ele se movimentar ao longo do tabuleiro. Isso faz sentido, porque é um jogo de corrida. Então, pra mim, eu acho que faz sentido. Então, vamos torcer que seja um jogo bem legal com Monopoly Gamer Mario Kart. Agora, Steve Jackson Games, em parceria com a US Apple, anunciaram Munchkin Harry Potter. Olha aí, Harry Potter chegou ao Munchkin. E agora, vamos ver como vai ser, né? Porque ele é um jogo que a galera vai ter que buscar tesouros, subir level como qualquer Munchkin aí. Essas coisas sempre. Aliás, a US Apple também anunciou Codenames Harry Potter. Na verdade, esse jogo não é uma novidade e não é uma coisa nova, porque ele vai ser uma reimplementação do Codenames Duet, um jogo de dueto do Codenames, então fiquem também atentos aí. A Cranio Games anunciou, em parceria com o designer Simone Luciani, pra quem conhece aí do Tzolk'in, Marco Polo e Lorenzo e Magnífico, o jogo Newton para a Essen desse ano. O jogo Newton, ele vai se tratar de um jogo, vai ter tipo gerenciamento de mão, ele vai ser de viagens, ele se passa no século 17 e ele vai falar sobre métodos científicos bem interessantes. Então, pra quem quiser saber um pouco mais, links na postagem. A Ankama anunciou o jogo Brothers. Esse jogo vai ser desenvolvido pelo Christopher Boilinger e ele vai ter um foco em puzzle. A parte da arte dele é bem interessante. Ele lembra bastante artes de aplicativos, jogos de aplicativos, jogos mobiles em geral. Então, vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores. Um jogo bem rápido, de 10 a 15 minutos. E o link vai estar na postagem. A Monster Games anunciou o jogo Ganymede, do designer Hope Huang, que é o mesmo designer do Guild Hall e do Sherlock 13. Esse jogo, ele vai ser um jogo com temática sci-fi, e é um card game com um sistema de set collection e mecânicas também de card drafting. Ele vai ter umas ilustrações bem da hora, cara. Eu achei bem bonito, assim. Eu recomendo dar uma olhada lá no perfil dele no Board Game Geek. 2 reprints foram anunciados para ano que vem de 2 jogos da What's Your Game. Um deles foi o Madeira, né, que desde 2013 não tinha sido republicado, né? E o outro vai ser o Zango, de 2014. Então, links na postagem. A editora Spielworks, ela vai publicar ano que vem a edição revisada do jogo Die Marcher, de 1986. Isso mesmo, jogo clássico aí. Ele vai ter uma nova edição repaginada pela editora Spielworks. A Z-Man, ela anunciou um reprint do jogo Taj Mahal do Rainy Kinesia, um jogo lançado em 2000. Esse reprint está previsto para esse ano ainda. Links na postagem. E para encerrar, Deepwater Games anunciou em parceria com a editora de Taiwan, Imperial S4, que vai trazer para o ocidente o jogo Sovereign Skies. Ele é um jogo de 2 a 4 jogadores com temática de exploração espacial. Ele vai ter todo um lance de ações programadas, controle de área e vai ter também foco em política. Links abaixo. Entrando aqui no cantinho dos Kickstarters, você peraí. 3 destaques. Um deles foi para Street Fighter The Miniature Games. É um jogo que a Jasco Games, em parceria com o youtuber Angry Joe, começaram a campanha lá no Kickstarter. Eles pediram $400 mil, atualmente tem $400.680. Falta 29 dias para encerrar. Ele vai ser um jogo tático de miniatura. Ele tem todo o lance de ser jogos com bastante cartas. As miniaturas vão fazendo como se fosse um beat'em up, né? Um jogo de, por exemplo, Cadillac Dinossauro, se você jogou, ou Final Fight, né? O lance é que ele vai ter todo um cenário também tridimensional, por conta das miniaturas e também árvorezinhas, estilo o Fotossíntese. E esse jogo, ele foi desenvolvido pelo Angry Joe e Angry Joe, né, o youtuber que faz muito foco em videogame, pra quem não conhece. E ele teve consultoria do Rob Davoo, do Kevin Wilson e muitos outros designers. Acho interessante dar uma olhada aí. É uma campanha que tá fazendo bastante sucesso e muita gente tá muito interessado. Dá uma olhada ali, vai ser um jogo de 2 a 6 jogadores. Então, links na postagem. Próximo destaque que eu separei aqui do Kickstarter foi um que a gente até anunciou recentemente, que é do Fireball Island, The Curse of Vulkar. Ele pediu 250 mil, atualmente tá em quase 1 milhão de doletas. Ele é um jogo dos anos 80 e ele foi fundado em apenas uma hora, né? A campanha tá sendo feita pela Restoration Games. Faltam 28 dias ainda pra encerrar, então tem muito tempo. E todo o lance do tabuleiro, que é um tabuleiro assim, todo tridimensional, então é praticamente uma ilha que você monta na sua frente ali. E cara, então fiquem atentos aí pra a campanha do Fireball Island. E o último destaque que eu separei aqui foi do jogo Girl Genius, The Works. Ele é um card game sobre aventuras e criações malucas de uma garotinha bem legal, cara. Bem interessante assim, é um card game. Ele pediu 30 mil doletas, atualmente tá em 89 mil. Faltam 15 dias pra encerrar a campanha. O pledge inicial começa a partir de 12 dólares, fora o custo de frete. E é legal porque você faz toda uma engenharia das cartas ali, que vão juntando as engrenagens pra você fazer uma máquina gigante. E cara, tá bem legal, a ilustração bem fofinha. Então fiquem ligados aí. Indo agora pro cantinho dos eventos, vários eventos vão rolar aí nos próximos dias e finais de semana, começando pro dia 7 de abril, que vai rolar o 10º Lady Lúdica, olha aí, cara, 10º Lady Lúdica lá no Rio de Janeiro, o evento que ocorre lá no Casarão 22, fiquem ligados aí no dia 7, aí quem tá aí no Rio. No dia 8 de abril, próximo domingo, ocorre lá na cidade de Sapucaí do Sul, no Rio Grande do Sul, o 4º Board Brothers, então fiquem atentos aí, também vai estar link na postagem. Vai rolar também o 3º Vale do Ludo em Blumenau, no dia 14, links na postagem. No dia 21 de abril ocorre o 1º Dungeon Geek aqui em Curitiba, vai ser lá no Memorial de Curitiba. E no dia 28 vai ter 2 eventos, um no Rio de Janeiro, que vai ser o 107º Castelo das Peças, que vai comemorar o International Tabletop Day, e também vai rolar em Lavras, Minas Gerais, no dia 28/4, o 1º IP Lúdico. Links também na postagem. Então é isso, gente. Chegamos aqui ao final de mais uma edição do nosso podcast Notícias. Agradeço novamente todo mundo que colabora com a gente aí com os comentários, que acompanha a gente nas redes sociais e também interage com a gente nos grupos do Telegram. Então, novamente, muito obrigado. Se você tem eventos, façam como várias pessoas que entraram em contato comigo para divulgar seus eventos aqui. A gente divulga sem crise nenhuma, sem custo nenhum. Faça também o anúncio do seu jogo que está em financiamento coletivo aqui com a gente. A gente também faz essa divulgação por aqui. E eu fico por aqui então. Abraços e até o próximo turno. Tchau!